carai, moleque, ó. Que oração, essa noite foi louca, chapei o globo, João. Tô numa ressaca, mó dor de cabeça também, só gandaia, fi. Desde sexta, vários esquemas, o quê? Vários rolê, várias delas se fala por cê. De sexta pra cá, endoidamos mesmo, nego. Só gozolândia daquele jeito, ó. Pra vagabundo nenhum, botar defeito, né, truto do nosso. E cada um, diz pra mim, que não quer chegar e pá. Nos carro louco, cata as melhor e anda só nos ouro, porra. Não mete o louco, tio, cê me entende quem é, é, né, não, João. É quente, ficar só no prejuízo, meu bom. Não dá não, tem que correr atrás de um qualquer, né, ladrão. Pra descolar um troco bom de no bolso. Tá difícil, hein, tio. Tá osso, mas aí, Fran, cola aí. Deixa eu falar pro cê, eu te meme, ô mola, fi. Tamo no rolê ali pro lado da norte, ó. Vê sua molecote, liga ali o hangar, oito, pico louco. Choque, nós tava no golfão, sapão, nervoso. Tava eu, Dantiguio, negão no piloto. Só chavão, vai vendo só que fita, que cena. Lembra aquela mina lá da vila, a Milene? Então, ó, tava lá, fi. Chegou tipo assim, se abrindo igual a flor pra me fazer. Mas aí, ela não tá com aquele malucão, aquele lá da 500 que é dali do morrão. Então, ó, só da mina querendo me arrastar. Vem falar que o malucão tinha ido viajar, que tava em casa sozinha, solitária, carente. Que era pra eu ficar suave, que ficasse com a gente, ó. Que cachorro, hein, tio, essa mina é zica. Do tipo que cheira pólvora, as famosas da Lele. A noite elas vêm, te faz de refém. A bela te excita e não tem pra ninguém. A noite elas vêm, te faz de refém. A velha te arrasta pro maluco bem. A noite elas vêm, te faz de refém. A bela te excita e não tem pra ninguém. A noite elas vêm, te faz de refém. A fera te arrasta mal e pro bem. Elas vêm, vê que vem, como quem não quer nada. Ela chega, elas atiça, provoca danada. De tamanco e top, só de mini short. Big Beyoncé, tipo Jennifer Lopez, negão. Vou te falar, tem uma meme mola. Eu sei não, sei lá, se pá, vou arrastar ela. De São Miguel, o nome dela é Raquel. Uma preta show, moleque, os olhos cor de mel. Cabelo Chanel, corpão, se pá faz academia. Negão, já faz uns dias que ela embaça na minha. Me passou celular, pediu pra eu ligar. Falou que ia me levar num lugar que eu ia gostar. Que ia me fazer gozar, vê só, só mamando. Não, o que, negão, tô falando. Carai, se pá, ligo essa mina aí. Ela não deu fora de casa, no lobo cor de vinho. Cola ali no Itaim, só andar de lupa na cara. É a própria. Essa mina aí, ó, mal arrasto lá na quebrada. Ela rodou a banca, saiu com 6, 16, 26, talvez, não sei. Só sei que ela tá noiva agora do japonês. Que tá apaixonadão, iludindo o maluco. Ela só sugando dele, ó. Até o último ele comprou uma P pra L. Mobilhou, fez, ó, festou na louca, nem os mano levou. O pior que eu pego é do tipo cone elétrico, tá ligado que ela dá um bonde nele direto. Cone elétrico aí é embaçado, hein? Ah, moleque, ô, tá ligado, tem várias dessas mesmo, ó, tio. A noite elas vêm, te faz de refém. A bela te excita e não tem pra ninguém. A noite elas vêm, te faz de refém. A fera te arrasta pro mal e pro bem. A noite elas vêm, te faz de refém. A bela te excita e não tem pra ninguém. A noite elas vêm, te faz de refém. A fera te arrasta pro mal e pro bem. A fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a